Chega aí, Bebu. A gente vai mandar um traje aí, então, enquanto o Anulfo não vem, tá bom? Nós vamos invadir sua praia, tá bom? Não, vou um traje porra nenhuma, é Raul, Raul Seixas. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Paga nada, nós não vamos pagar nada. Tudo free, tá na hora, agora é free. Vamos embora da luta, nos aguentar, que esse nada volta pra luta. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar deles paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Por isso que não vou entrar. Que esse móvel tá pra lugar. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da luta, pros gringos entrar, que esse mundo volta pra luta. A solução pro nosso povo é mudar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Paga nada. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da luta. Os que vão entrar, que esse motel tá pra lutar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar deles paga o nosso mingau. Agora vamos pagar nada. Tudo free, tá na hora, agora é free. Vamos embora da luta, os gringos entram, que se moda, luta pra luta. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada. É tudo free, vamos embora, agora é free. Tá na hora da luta, os gringos entram. Esse móvel tá pra lugar. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Pros gringos entrar. Que esse móvel tá pra lugar. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Vamos embora, agora é free. Vamos embora da luta. Os gringos entram, que esse móvel tá pra luta. Moçada aí. Valeu, galera. Obrigado. Acabou o show. Massa. Já gravamos o CD e o DVD.